7, acionado 46 a bordo, 4 horas Campinas, pronto para o táxi. Táxi de alta no ponto de esperada no 0, torre 1895, QNH 10 no 4, boa viagem. De alfa, no ponto de espera vai chamar a torre, muito obrigado, bom trabalho, TAM 3197. Salvador, TAM 3197, pronto, ponto de espera 10. TAM 3197, linha decola da 10, vento 10 graus com 7 nós. A linha decola, pista 10, TAM 3197. Europa 083, descendo 4000 feet, QNH 104, bom arrival. Decolador 56, controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3197, tá na sua escuta, Dael Leda. 3197, submontanha 360, Dael, vigilância. Dael, vigilância, tá 3197. Presente Dael, confirme pro 3197? Autorizado. 3197, direto pro Dael. 199 com fins, prepare Dael, Leda, Morte, Vaguard Fox. Morte, aguardando, vou dar uma... 251-3325, obrigado, boa noite. Pronto? Alô, no Confins, 360 livre autorizado, via Ampêsulo 10, bridge, Ampêsulo 16. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle 5477, transporte. Número 099, chega para o posicionamento. Pronto, para o posicionamento, do que é que nós? Está livre e aposta para o táxi. Número 099. Voe e táxi, 1168. Número 68, desça para o nível 050. Galeão, pronto. Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via Ampêsulo 10, bridge. Correção, Ampêsulo 10, ex-map, PCP Lúbito, Barbacena e após conforme. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótima. 1208, controle, acione 5502. Autorizado Galeão, 360, conforme, Ampêsulo 10, ex-map, Lúbito, Barbacena. Decola da 10, primeira curva direita, da El Leda, Mótiva, zona 02, controle 208. 971, chame para o estacionamento. Câmara. Tablet, look like your Alpha 08. Prossiga 1168. Você é um programado a nossa chegada com de ILS do Wilson. Pode ser mantido ele? Após o TAP, o senhor voa Serra Vitor 366, desça para 2500. Após o TAP, Serra Vitor 366, 2500. Muito obrigado, meu amigo. O número 68 apenas para esclarecer aqui com o controle. No Matiz, qual foi a informação que o senhor copiou? X-ray. Copiado. Para o táxi Gol no 099 com 81 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alterna Guarulhos. Confirme alternativa? Guarulhos. Segue o táxi em Alfa, no ponto de espera da 10, torre em 1895, QNH 10, 14, boa viagem. Táxi em Índia de Alfa, no ponto de espera da 10, 1895, 614, boa noite, bom trabalho, no 099. Air Alpha 083, complete approach and call tower 18.95 complete approach to Lopez 08. Boa noite, Europa 083, establish localizer runway 10. Boa noite, Europa 083, report outer marker. Outer marker, Europa 083. Mike, Europa 083. Roger, Europa 083, clear to land, runway 10, wind 110 degrees with 8 knots, join H1014. H1014, clear to land, runway 10, Europa 083. Torre Salvador, boa noite, 1099, ponto de espera da 10. 1099, mantém o ponto de espera. Mantém. Nove nove, a linha mantém 10. A linha mantém 10, bom, 0099. Salvador, gol 19, 7-1, pushback, parabéns na 0-1. 7-1, chamou o pushback? Afirmo. Alívio no 0-1, repostado. Pode esperar. The right call ground 1-1 decimal niner. Get right 1-1 niner, Europa 080. Around on the Europa 083, locating plan way. Europa 083, taxiway Alpha, report 34, taxiway Juliet. Okay, by Alpha, Juliet, and confirm step for Europa 083. Report 34, taxi Juliet, Europa 082. I'm sorry, I can't understand. Can you please say it again? Taxi Alpha, report 34, taxi Juliet, Europa 083. Okay, we taxi by Alpha, before Juliet, Europa 083. Yes. Torre de Salvador, muito boa noite. Gol 1968, confirme. Afirmativa, gol 1968, está com a pista lista, ingressando na final do procedimento WISC. Gente, é a parte externa, 1968. A reportar então, vai considerar o 72 como externo. 0099, decolador Zulu 5, controle 120, decimal 8, bom voo. 08099, boa. Drone voo no 099. 99, sube e mantenha o 360, saída da EL. 360, perfeita da EL no 099. Here's the taxi Juliet to gate 10, follow the follow car. Europa 083. Okay, Juliet, follow me to the stand, will be stand 4, Europa 083. Follow the follow car to gate 10, Europa 083. Okay, we follow the yellow car, stand at 10, Europa 083, thank you. Europa 083, airport management has informed us that when you get close to the work in progress, back sector of the apron, you'll go to the right of the taxi line, 2 meters to the right of the taxi line. Okay, copy that. Europa 083, thank you. Taxi 1971 com 149 a bordo, alternando Campinas, autonomia 0350. Taxi, via Indy Alfa, do ponto de esperada no 0, torre em 1, 1895, QNH 10 no 4, boa viagem. Obrigado, via Indy Alfa, ponto de espera de 2014. mandar Juliette o 968. Taxi via Juliette, portão 4. Juliette com 4, o 968. Pegou 971. 21 decoladas 22, chama controle 120, decisão 8, tomou o voo. Era, autoriza apresentar eu? Autorizado. Era. Essa é para 2000 pés, 1014, reporte autorizado na LS. 2000 pés, 1014, foram 866, autorizado em LS. 971, na chamadora Recife, frequência 13325 e alternado 1251. 325, 1251, obrigado. Localizador, vou no 866. Vou no 866, completa final do procedimento LSX2Y0, chama agora a torre 118, decimal 95. 395, vou no 866, boa noite. Boa. Oi, Salvador, boa noite, vou no 866, final da 10. Vou no 866, traço lançado, check treino e repouso, 10, vento 10 graus, 089. Livre pousão no 018-66. Controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada máxima. Ajuste o altímetro no 014. meia, solo 36, livre direito, chama solo em 121, decimal 9. Direita 209, boa noite, 66, boa noite. Salvador, boa noite, 66, então. 866, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa de San José, do 66. Juliette, boa noite, 66. 866, táxi Juliette, portão 1. Juliette, para o 01, boa noite, 66, boa noite. Tan 3858 está autorizado a final do procedimento ILS XY no zero. Desça para 2 no pés, altímetro no 014, reporte estabilizado. 2 no pés, no 014, reportagem estabilizado, Tan 3858. Salvador, boa noite, eu vou 2043, cliente da Yankee, pronto para costa de Guarulhos. Cliente 2043, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesolu 10. Saído da Euleda Motiva, decola da 10, curva direito, controle 120, decimal 8, aciona 5515, coteja. 0360 para Guarulhos, inicialmente a Pesolu 10, decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda Motiva, aciona 5515, controle 201, gol 043. Controle 1208. 1208. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Semana pronto, 2043. Salvador, Oceania 3190. Telemetro 310, controle Salvador, acende identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste o altímetro no 014. Desce para o 050 na Mare, 6310 para manter a presença de velocidade. Autorizado. 310, mandou. Squares 851, descend to 3000 feet, altímetro 0104. 3001014, Squares 851. Chama agora a torre 118, decimal 95. 295, boa, 3254. Torre, Torre, Torre 3258, estabilizado no X-ray. 3258, cheque treino em reposto, pista no 0, vento 1, no 0 grau, 08 nós. Pouso autorizado na pista no 0, Torre 3258, baixar o trabalho. Report, report, Beto. Clear Lens approach runway 10, descendo 2006, Kenneth 1014, Echo View established, Torre 3859. O 096, controle Salvador, sem identificação, desce para o nível 060 na chegada à área, ajuste o altímetro no 04. Autorizado direto e tábua. 8 5 8, Sol 5 2, virando à direita, chama Sol em 1 2 1 decimal 9.